Olá, estamos de volta com mais um Rolada. Dessa vez nós vamos abordar um assunto muito complicado, mas ao mesmo tempo muito importante, que é o preconceito no board game. E para falar, estamos aqui novamente eu, Júlio Matos, do Botequim dos Jogos, o William da Lens, e Carol Ribeiro, nossa amiga aí, que veio para aumentar a representatividade aqui. E durante este episódio nós estaremos aqui experimentando Valhalla Blut Brago. Brago é uma bebida celta, né? Um rescaldo de uma mistura entre o hidromel e a cerveja, que os antigos celtas em momentos de dificuldade acabavam sobrando, só o que sobrava lá da colheita era um pouco de hidromel, um pouco de cerveja, um pouco de lúpulo. Eles misturavam tudo e saíram uma bebida que hoje é uma grande especiaria. E que a gente está experimentando pela primeira vez. Exatamente. Então ninguém aqui tomou Brago, né? Lembrando para quem já acompanha, esse é o nosso terceiro Rolada, e você pode acompanhar a nossa leitura dos comentários clicando aqui no óculos da Carol, né? Clique no óculos da Carol para ir para ver os nossos comentários. E vamos ao nosso Rolada de hoje. Saúde. Um brinde, saúde, né? Um brinde ao Brago. É bom. Vou esperar os outros, não. É pior que é bom. Bora. E tem na lente, então venha aproveitar pra rolar. Vamos pra rolar. Isso é um pouco de preconceito. Estamos aqui com a Carol. Carol, quanto tempo mais ou menos você está envolvida aí com board games, joga board game, por aí vai? Eu acho que eu jogo mesmo, ou que eu venho na Lens ou que eu jogo? Que você joga, que você joga. Vem na Lens, eu já conheço a tua história. Já é, mas é esse ano, né? Antes não tinha. História pregressa da Carol. Eu acho que eu comecei a jogar em 2014, foi quando compramos os nossos primeiros board games. Qual foi o teu primeiro jogo, Carol? Meu primeiro jogo, na verdade, foi o Catan, que foi lançado pela Grow, né? A gente comprou em Santa Cruz do Sul, olha só, dentro de uma lojinha de brinquedos. E esse foi o primeiro jogo que eu joguei dos modernos, né? Mas eu tinha jogado War, tinha jogado jogo da parabéns Disney. Pra Grow, que conseguiu botar o Catan numa lojinha de brinquedos. Catan é muito bom, é um gateway, né, excepcional. Exatamente. Um jogo bem mais tranquilo de se apresentar para pessoas que não jogam. Então foi primeiramente o Catan, depois o Catan... A gente comprou então os jogos fora do país, né? Trouxemos pra cá, acho que uns 15 jogos. E depois, o jogo que eu mais joguei até agora, eu acho que é Seven Wonders. Esse jogo a gente tem em casa e a gente joga bastante, porque é um jogo de dois, é um jogo de até sete. Então dá pra ter bastante gente. Que é um jogo muda bastante, né? As regras pra dois. Sim, tá voltando pela Galápagos depois de a gente dar uma rolada, né? A gente deu uma rolada no Seven Wonders na Galápagos. Não que a gente ache que tem uma relação uma coisa com a outra, mas enfim. Pro bem, já sabia. Nunca saberemos. Seven Wonders é um bom jogo de dois mesmo. Essa questão de ter esse dummy que tu vai jogar, então, que cada jogador por um turno vai controlar, é bem legal. Então para pessoas que querem jogar com seu namorado ou sua namorada, é um ótimo jogo, que não é exclusivo se falar. Exato. E temos para vender por R$189,90 para o público em geral, ou mais barato no clube de compras. Se você não entende ainda o que é quando eu digo clube de compras, entre no www.lentes.com.br e dê uma olhada lá, que o clube de compras é acabou o jabá agora, né? Acabou o jabá, trouxemos uns 4 ou 5 jabás. A gente trouxe aqui 3 jogos que em algum termo acabam levantando algum tipo de polêmica relacionada a essa questão de preconceito, representatividade e inclusão, que é o caso do Five Tribes, do Puerto Rico e do Battlestar Galactica. E eu acho que é interessante a gente começar falando do Five Tribes, porque ele é inclusive um jogo que foi modificado. Não, mas vamos falar do Puerto Rico, que é o primeiro. É o mais antigo. É a subliminaridade do Puerto Rico que incomoda as pessoas. Porque no Puerto Rico você tem os principais. A dinâmica do jogo é trabalhadores colonizando, né? Através da força do trabalho dos colonos, né? E os colonos são marrons. E a gente percebe que cada vez que as pessoas jogam, acabam dando outra propriedade para os colonos. Não sei se você quer falar sobre isso, porque é o cara que mais tem essa visão sobre os colonos no Puerto Rico. O que acontece? Puerto Rico, essa versão é mais antiga, não é da Grow, né? Exato. Versão nova. É, versão americana essa daqui. E até na própria regra, ele se refere como colonists, né, em inglês, e ele fala brown markers. Saca? Tipo, então, tipo, não foi uma questão de produção, saca? Sim. De tipo, não. Tá na regra. Então, o cara, ele disse assim, bah, eu vou lá, vou colocar esses carinha redondo marrom, sabe? Mas é que assim, quando ele se refere a colonists, e ainda mais em Porto Rico, né, que teve, como todo país, né, de subdesenvolvido, como Brasil, Porto Rico e outros, usaram a mão de obra escrava, né, negra. Como força de trabalho. Como força de trabalho. Então, só que ele não coloca isso, né, ele fala colonists, mas como se fosse lá os colonos ajudando, mas, tipo, todo mundo sabe que é escravos, né. E ainda mais um jogo feito por um alemão. Então, tipo, né, que já tem um, né, exato, mais preconceito aí, né, mas então, que já tem esse histórico. Então quando a galera vai jogar, você fica assim, ah não, os escravos, daí? E daí eles vêm num navio marrom, né? Tem mais essa, no colonist ship ele é marrom, então, pelo menos nessa primeira versão, né, da Grow mudaram a arte, que é uma nova arte da versão, acho, depois que eles fizeram. Uhum. E do lado tem um gaúcho também, sim, né, não é esse carinha aqui, o colonizador. E ele, pra quem não conhece, né? Na parte de lateral. Lá, a original é essa. É, essa é do Rio Grande, né? Essa é da Rio Grande Games. Da Rio Grande Games. Que apesar de chamar Rio Grande, não tem nada a ver com o Grande Sul. Não, é uma cidade chamada Rio Grande lá nos Estados Unidos. É, no Texas, se não me engano. É, exato. E daí, e ele, quando fez o Blade, tu sabe, tipo assim, pô, é um navio negreiro, tá ligado? E tipo, a galera tá vindo do da África lá pro Novo Mundo, e daí, porque a história do jogo é tu produzir recursos, goods, né, no Novo Mundo e mandar pro Velho Mundo, mandar pra Europa. Sim. Essa é isso. Tu ganha pontos quando tu manda pra Europa, despacha nos navios, né? E, tipo, explora a colônia, tu manda tu planta, pra Europa. Daí tu tem que colocar o trabalhador ali, que é marrom. Exato. E tal. Só que a galera sempre fala assim, a coisa mais difícil que eu tive, ainda mais além disso, porque quando tu tá jogando em casa, sim, e tal, e tu faz esse tipo de trabalho, não tem problema. Mas quando tu tá trabalhando num espaço público, assim, e tal, tu tem que, né? Onde tu vai ter mais tipo de pessoas, não é público, literalmente, né? Mas vai ter uma maior maior de pessoas. E tu chega, tu não pode chegar assim, ah não, daí tu pega e chama teus escravos, e daí cada um escolhe um escravo, coloca o escravo pra trabalhar na roça, tipo, tu não, né? Tipo, vocês acham que essa piada é a cultura que... Por exemplo, a nossa cultura que impulsiona, ou tá, já tá muito velado dentro do Porto Rico? O que você acha? Velado que, pô, será que não... Era melhor ter chamado de escravos uma vez, ou era melhor? Porque não adianta a gente querer negar a história. Não foram colonos que trabalharam nesse negócio, foram escravos, né? Com certeza. Isso. O que você acha sobre isso? O que eu acho sobre isso? Bem, o jogo tem sim a sua... Ele é ambientado num tempo, ele deveria sim, talvez, usar a palavra escravo, mas eu acho que ele não utiliza para não ter esse problema. Então as pessoas que jogam, uma ou duas, podem se sentir incomodadas com a palavra escravo, né? Então o jogo, ele tem o bom senso de tentar, claro, usar outra palavra, mas sabe muito bem o que significa, né? Mas mesmo ele não usando a palavra escravo, as pessoas ainda se... Claro, saca? Tipo, é porque ele coloca uma pedrinha marrom ali, saca? Sim, se fosse um cubinho não tá branco, aleatoriamente, saca? Ali, né? Não tá marrom ou preto porque eles escolheram aleatoriamente, com certeza. Mas é do bom senso. Se tem alguém no jogo que se sente mal com essa palavra, que não quer que utilize, eu acho que todo mundo que tá jogando pode fazer um pacto com essa pessoa e não utilizar essas palavras, né? É mais uma questão de bom senso de quem tá jogando, né? Quem tá ministrando o jogo, talvez, como aqui na Lens, né? Do que a utilização da palavra. É que muda quando tu ensina a regra, né? Porque a primeira... Quando tu vai ensinar a regra, se tu usar o termo colono, né? Na hora de explicar a regra, o cara vai se lembrar, ah, essas bolinhas são os colonos. Certo. Mas agora tu diz assim, ah, os escravos, ou os negros, ou sabe, qualquer coisa, eles vão usar aquela palavra. Com certeza, a primeira que coisa, são os negros. É, né? Tipo, então, sempre, durante todo. E ele vai ensinar pra outras pessoas, sim, que é assim que o preconceito se, né? Não, se claro, perpetua. Se perpetua, o preconceito, né? Velado é o que mais avança, porque ele é meio imperceptível, né? Ele é aquela coisa, não, mas todo mundo faz, é tudo... Né, eu não sou, né? Preconceituoso. Eu aprendi assim, né? Sabe? Eu aprendi assim, Nasci assim, Gabriela, né? Complexo de Gabriela, famoso complexo de Gabriela. Mas a gente vai ter isso no Porto Rico, a gente vai ter isso no Five Trials também, né, Júlio? Com não com os cubinhos, mas com as cartas. Com as cartas. É. E tem uma coisa importante que eu acho que é bom a gente ressaltar, esses são jogos feitos por pessoas que não estão considerando quais locais elas, quais culturas eles estão atingindo. São jogos que são feitos, por exemplo, quando o Porto Rico foi feito, o cara fez lá pro público alemão, ele era claro, alemão, ele fez quando público alemão. Não, faz qualquer coisa de produção artística, tu faz com alguém pensando em mim. É, com o público-alvo. Público. Não, mas é que assim, ó, na época que o Porto Rico foi lançado, talvez, tá, a globalização já tava ali, mas ele não esperava que o jogo fosse ser top 1 por 8 anos no BGG. Se não me engano, eu sei que o Porto Rico foi o jogo mais top 1 do BGG, ele ficou mais tempo. O que mais tempo ficou no BGG. Hoje ele tá entre os 10 ainda, se pensar daí, a idade que o jogo tá. Não tá mais o primeiro, mas ainda tá muito tempo. E ele... tipo, figurou lá, e ele não esperava que o jogo tivesse esse alcance, que um dia o jogo ia chegar num país, talvez, que usou a mão de obra escrava, porque na Alemanha não chegasse, foi assim, né? A ideia é que a gente vai problematizar um jogo, então se o jogo tem essa temática, se problematiza, fala sobre ela, porque não é uma discussão que é velada, a gente tem que falar, aconteceu, isso aconteceu. O que, que vocês acham aqui da mesa? Vamos utilizar a palavra escravo? Não. Então vamos, deu? É porque o jogo não é assim, incentiva. O Porto Rico, ele não se vendeu pelos escravos, não. Certo? Claro, tipo, não foi. Ele disse assim, pô, não, vou lançar um jogo aqui com as pecinhas dos negros e a galera vai chicotear eles. Não, porque ele é um jogo a temática, que nem isso, poderia ser qualquer coisa. Mas tem jogos hoje que se vendem pelo preconceito, né? Também. Tipo, vou fazer um jogo aqui, sei lá, sobre... Pra criar treta. Pra fazer um zoom, zoom, zoom, pra vender por causa disso. É um jogo brasileiro, por acaso? Não, a gente... Não. Aqui, eu vou tirar de trás o Júlio aqui, porque tá... Ah, ou seja, gente... Eu não vou falar nomes, não vou citar nomes. Não vou citar nomes, não vou citar nomes. Mas assim, ó, é uma coisa diferente, isso aqui é uma coisa diferente disso, né? Então assim, a gente vai aqui falar sobre... Tá, agora igrejas vou até deixar aqui, que fazem tal tipo de coisa, mas isso não é eu preconceito, né? Nem vocês pegam mais na coisa. Na eu acho que não pega. Deixa. Isso é mais. Peraí, já dei a minha rolada, né? Só vou rolar D20 hoje, porque eu nunca rolei D20 na A gente vida. Não tinha nada combinado, eu vou rolar um D6 aqui também. Tem um D6 old school aqui, que não, a Carol achou. Que a Carol achou aqui. E tu achou? Eu nem sabia que meu D6 do Fairy Dust não tinha. Todo rosa. O Five Tribes tem os escravos, né? Inclusive a versão que nós temos aqui, ele tem os escravos nas cartas. É, fui atrás. Exato, ele tem uma nova versão e ele foi... É da Days of Wonder, né? É da Days of Wonder, exato. E ele foi refeito, né? Uma segunda tiragem dele, um reprint dele, já trocando os escravos por fakirs. É. Que do ponto de vista fakir, se vocês não sabem, fakir é aqueles caras que tocam flauta pras pobres. Não, fakir é o cara que deita na cama de prego. Verdade. Entendi. E pra ele é a mesma que coisa. É, tipo, levanta a cobra, deita indiano, no prego. É indiano? Né? Falando em preconceito. É indiano. Já tá aqui, né? Veja bem. Mas enfim, só que dentro, a minha opinião, tá? E eu quero saber a opinião de vocês. Dentro do jogo ele colocou os escravos, beleza, só que os escravos têm uma coisa que a primeira regra relacionada aos escravos é escravo não dá ponto de vitória. Mas o que escravo faz dentro do jogo? Ele substitui o gasto de um meeple, que o... Tu sacrifica escravos para conseguir... Um gênio, talvez. É, exato. Então, é um gênio, pede sacrifício ele de escravos, um tu pode sacrificar escravos para assassinar mais longe, se eu não me engano. Não, é que na verdade, assim, o escravo, ele substitui o trabalho de um meeple. Por exemplo, se eu tenho um builder... Potencializa a força dos builders. Pra quem não sabe, o Five Tribes, é um jogo de tile placement com... de worker placement, só que ele funciona. Ao invés de você colocar os workers, você tira os workers do tabuleiro e à medida que você consegue tirar eles, você ativa o poder de uma das cinco tribos. Você vai escolher uma cor, né, pra poder fazer, antes de tirar isso, uma cor, ver qual delas estão próximas pra poder fazer tal. Verde, amarelo, vermelho. Exato, o verde é os mercadores. O azul é os construtores, né, os builders. Os vermelhos são os assassinos. E aí os escravos têm a propriedade de, em vários momentos do jogo, você trocar o gasto de um elder, de um builder, de um pelo gasto de um escravo, que vai te levar, obviamente, ao ponto de vitória, mas o escravo não necessariamente... Até porque ele tem um set de cartas em que você vai... um set de comércio... O escravo, ele é um recurso. Porque tu pode fazer um set collection, né? Então ter várias cartas diferentes, isso vai te dar pontos de vitória no final do jogo. Exato. O escravo, ele não faz parte desse set. Mas tu pega ele na mesma linha que tu pega tecido, que tu ele pega... Ele é uma mercadoria. Tipo, é uma mercadoria que é mais abundante que joias ou que coisa. Exato. Então, tipo, o escravo dá em árvore, né? Então, no jogo. E daí, quando tu usa ele, daí tu tem que usar ele antes do final do jogo. Pra que ele possa... Né, porque senão ele não tem... Ele não vale nada. Ele não vale nada pro jogo. De game então, e na minha opinião, até pra concluir, ouvir a opinião de vocês, ele em certo ponto... A tua cerveja tá no caramelo. Mas eu a minha isso, eu misturei, né? E a do Júlio tá preta, porque no pois final é. Eu acho que deve ficar o mel. No final tem o restinho do mel. Que loucura. Olha, pode vir mais uma. Bragô, Valhalla Blut. Tá aí. Quem quiser conhecer, vem na Lex. Eu acredito que o jogo problematiza, né? Ele, de certa forma, problematiza, mas ele não coloca isso de uma forma em que você acha que ter escravos é legal. Eu acho que escravidão é o tipo de assunto que em qualquer contexto é ruim. não tem contexto que você fale de escravidão que seja uma coisa legal. Com certeza. Tipo assim, ah, não, não, mas ok, nesse aqui contexto é aceitável. Aqui tá tranquilo. Não, é uma merda. Tipo, não, é tão merda, inclusive, que os caras trocaram, né? Porque provavelmente... É, eu vi uma entrevista do Bruno Catala, que eles até publicaram na Ludopédia, essa entrevista. E agora não recordo, mas um brasileiro mandou as perguntas, ele respondeu. E ele falava sobre por que trocar, um dos assuntos era esse, por que tu trocou slaves por fakirs? E daí ele dizia assim, ó, eu recebi, depois que eu lancei o jogo, eu fiz porque na história, no conto das mil e uma noites, são usados escravos. Sim. Certo? Porque o jogo é baseado na temática de mil e uma noites, que a Days of Wonder incentivou essa temática. Ele disse que ia fazer um jogo sobre sei lá o que, eles disseram, não, cara, a gente recém lançou um jogo nessa temática. Sim, tem que mudar. Vamos mudar a temática. Euro, é o temática. Publisher, né? O publisher. É, tu dá uma pedinha qual a temática. Influencia assim, muito nessa hora. E daí ele chegou e eles colocaram mil e uma noites. Ele achou que fechava e fez com escravos, porque nas histórias minoritárias, né, Xerazade e tal, os escravos. Né? Só que depois ele começou a receber e-mails de pessoas que jogaram o jogo, né, que conheciam o jogo, que tinham tido histórico de escravos na família, ou, bah, sei pessoas lá, minha mãe. Pessoas negras, né, então, tipo, que vão ter essa questão. Diversos tipos de escravidão, algo, né? Pontual na vida delas. É. E eles, porque até os escravos do Five Tribes, eles não são negros, eles são... São indianos. Mas são negros, né? Essa é, eles são mais escuros. A gente vai dizer, a cor não é negro, né? A gente não pode também relativizar a cor. Tem. Tá, mas daí, como é que fica? A tonalidade de ser negro, não? Continua sendo escravo, não é o escravo que a gente tá acostumado no Brasil, né? Porque em várias culturas foram escravizados, né? Pelos povos diferentes, né? Sim, a gente sabe, os índios brasileiros escravizavam e comiam, alguns casos escravizavam, eles comiam os índios. Mas isso é outra questão, gente. O que a gente tá botando aqui é que são negros escravizados. A tonalidade de pele deles não é o nosso assunto. Continua sendo... Mas o que tu acha, Carol? Que problematiza? É bom? Quando ele recebeu e-mails, só pra finalizar, ele recebeu e-mails e ele disse que as pessoas sentiam mal e tal, que traziam, vez do jogo que é pra promover a diversão, que é pra te... Né, chegava assim, nessa parte. Chegava nessa parte, ele, pô, tinha um bad feeling. E ele disse assim, pô, já que eu colei a temática... Não disse isso na resposta. Mas já que é uma... Já que eu colei colado a temática ali em cima, vamos trocar escravo por forqueiro. Pra mim não muda nada. O jogo continua igual. É, o jogo continua a mesma coisa. E aquelas pessoas que se sentiam mal, não vão mais se sentir mal. Sim. As pessoas que... Tipo, ninguém comprou o Five Tribes só por causa dos escravos. Mentira, eu comprei, tá ligado? Mas... Porque é a versão rara agora que ele saiu de circulação. É porque é só uma impressão. É, né? Tipo, só uma impressão daquelas, ele se tornou raro. Mas tu não compra o... Oh, it's helping. É. Não, mas o que acontece? Acabou esse coisa e pra ele ficou... Tá resolvido. Tá resolvido. E daí ninguém vai... Porque os caras, os que jogavam... sei lá, ninguém joga o jogo por causa que tem escravo nesse claro jogo. Claro que tal, não, obviamente. Mas pessoas não iam jogar porque tinha escravo. Por causa disso, sim. E daí ele engloba um público maior. Uhum. É uma questão de inclusão, né? Também. E aí, Carol? E ele fez certo. Acho que se tem gente que tá se sentindo ofendida, ou se tem gente que tá se sentindo diminuída por causa do jogo, e mandou e-mail, e verbalizou o seu descontentamento, ele deve se mudar. E ele se inteirou também dessa causa. Claro, obviamente. Claro, esse tipo de tema, por mais colado que ele seja, porque ele é um euro, ele faz sentido no mundo deles. A gente tinha escravos, que, né? Enfim. Mas, de novo, é o bom senso. Então, se tem, por exemplo, esse jogo aqui na Lendes, né? Que é esse jogo que tem, não tem a versão. Então, se estamos jogando e alguém se sente mal por causa do jogo, então a gente vai mudar o nome, a gente vai fazer diferente. Uhum. Então, nada mais do que bom senso no jogo. Sim, sim. Claramente, sim. Mas assim, mais do que legal que ele fez. Porque se as pessoas se sentem mal, por que não mudar? Se é colar, se ele é colada, né? Mesmo que não fosse colada, mesmo que fosse um jogo super grudado no tema. Né? Se dá pra mudar, por que não? Sempre fazer as pessoas felizes, por que não? Sabe? É, a gente tem, por exemplo... incluídas, que é tão importante, né? Até porque você tem que dar um outro lado também à questão. Por exemplo, hoje a gente tem, se você estiver acompanhando os lançamentos nacionais, tem um financiamento coletivo de um board game chamado Kisama, né? De um... Kisama? De um designer de... De Blumenau, se ele não vai não lançar o Catarse? Já tá, não, já tá rolando. E ele aborda, exato, ele aborda um herói, né? Ele aborda um herói negro e tal, e uma série de... Ele é um jogo euro, mas com uma temática brasileira. Em de que um ele capoeira. Aborda, de um capoeira, é o principal de um capoeira. Ou seja, você pode abordar essas questões, né, do ponto de vista de game claro design, sim, claro, com pode. Outra visão. É interessante. Né? É interessante também. Né? Porque senão, por mais que você problematize, como a gente falou no começo, né, você, até certo ponto, está retomando uma coisa que já é senso comum. Né? Com senso comum. Escravidão é alguém que sofre lá e é um tema comum. É um grupo grupo de pessoas, né? A gente tá falando de pessoas negras que tem isso, né? Não, a gente não pode também, de novo, mas é do tom da pele. Não, são pessoas negras, né? Então é um grupo bem específico. Né? Exato, sem dúvida. Mas você quer falar mais alguma coisa sobre escravidão? Porque eu queria pular para outro preconceito também, muito importante. Mas é só finalizando as coisas. Porque outra coisa que tem também, o do próprio jogo dos bandeirantes, do Christopher, que é o jogo que ele trabalha. É a bandeira do elefante da Arara. É, a bandeira do elefante da Arara é uma série de livros, de histórias, né? Inclusive foi indicado ao prêmio Nebula, um dos maiores prêmios de ficção científica dos Estados Unidos. E ele tá sendo... O Christopher, ele é um americano que escreve histórias sobre o universo e a cultura brasileira, o folclore brasileiro. É nosso amigo. E ele trouxe a gente pra testar um jogo sobre... Que daí tem um bandeirante e tal. Uhum. E daí um negro, acho que junto com o bandeirante, né? Sim, ou exato. Índio. É o negro ou índio? Eu acho que... tem o personagem principal. Existe um bandeirante e alguém que tá com ele. E eles estão explorando o Brasil. E daí dentro do Brasil encontra lá o Curupira, né? Esses monstros do mato Sim, e tal, etc. Sim, que é do nosso folclore. Só que todos os bandeirantes ali... E daí tem os índios que te ajudam, né? Daí tem cartas de gente... É um jogo family game. Uhum. Que eles trabalham esse ponto dos bandeirantes que, né? Tipo, mataram milhares de índios. Mas naquele jogo, não. Não jogo, vai ter eles são uns heróis. São exploradores. São exploradores. É que tem os bandeirantes legais e os bandeirantes ruins também. Sim. Porque você enfrenta outros bandeirantes que não são tão legais quanto os bandeirantes que você é. Você é um bandeirante legal. Eu acho que Ele consegue usar essa temática sem explorar o lado ruim, que é a mesma coisa. Tu consegue trabalhar. Mas, claro, é uma arte, né? Então ele escolheu um lado pra poder representar. Não quer dizer que o outro lado não exista. E não quer dizer que ele precisa representar o outro lado. É. São essas questões, né? Seria interessante, talvez, alguém na frente fazer um jogo onde os bandeirantes são os vilões? Sim. Mas ele ter escolhido não é um problema. Né? Não vai deixar de negar uma realidade, né? Os livros de histórias estão aí. Sim, né? Esse é o trabalho do trabalho. Porque hoje, também no século XXI, a gente tem cada vez uma questão mais do tipo. Ah, agora esqueci, mas. É o Bragô. O Bragô está afetando as lembranças. Mas minha memória nunca foi boa. Valhalla, mas assim, o que acontece? É a questão do politicamente correto. Que saca? Não é uma coisa ruim. Mas eu acho isso ruim. Saca? Não em todo ruim, porque eu também não quero que coloque, tipo... Mas, Will, saca? Pensa assim, ó, politicamente correto não é a negação de uma problematização. Então, não é que assim, o politicamente correto é dizer, não, isso aqui não pode acontecer, isso aqui agora já tem, isso não pode aparecer. Não é censura. Politicamente correto não é censurar, é problematizar alguma coisa. Então isso aqui não vai passar, por exemplo assim, a gente vai jogar, mas a gente vai dizer, pô, aquilo ali não é legal, né? Sim. Essa ideia é politicamente correta, né? Não é reforçar o preconceito a partir de uma coisa assim. É escravo agora, mesmo. Há pessoas foda-se, e eu vou escravizar esses loucos. É. Não pode ser. Agora, não, pessoas que se acham politicamente corretas, que vão censurar alguma coisa, existem. Sim. Mas não é o que o politicamente correto é. Então o politicamente correto não é uma coisa negativa. A nossa consciência hoje em dia, no século XXI, ela tá mais avançada do que tava nos anos 80, quando colocava... E sempre indo pra frente, né? Até porque não tem mais tanta... Por exemplo, a piada já não tem tanta graça, a referência já te incomoda. Porque antes... Pensar anos 80, você lançasse. Anos 80 é uma coisa muito louca, né? Você lançasse os. Você tinha. O programa da Xuxa era muito. Você tinha cigarretes de chocolate, gente. Cigarretes de chocolate, programa da Xuxa, altamente sexualizado pra criança. Eu vi um post dos jogos lançados nos anos 80 que, tipo assim, te envergonhariam. E tinha um que era muito, muito. Que era, tipo, era um jogo sobre mulheres. Uhum. E daí, tipo assim, ó, se tu engordasse. Era tipo um jogo da vida pra. Sim, tu não pra poderia mulheres. Mais seguir. Tu não poderia mais seguir tal profissão. Agora tu não pode mais ser modelo, olha, né? Era moça. Porque tipo, você engordou. Tipo, isso acaba. Isso já causa estranhamento. Hoje, né? Porque a gente evoluiu, né? Claro. Tipo, na questão do pensamento e da inclusão e tal. E mas naquele tempo, anos 80, né? Tipo, pô, a mulher tem que lavar, não votava em isso que nós país, tal, e pós-movimento tipo, né? Feminista nos anos 70, que vai ter toda a sua preocupação. Isso dá um twist carpado para um assunto que eu quero aproveitar. O último, que é a inclusão. Feminina, a representatividade feminina, né? Que a gente trouxe o Battlestar Galactica aqui. Ele nem é um tão polêmico, a gente vai inventar uma polêmica agora, ele não é tão polêmico assim. Mas na série original, original não, a releitura da série, a gente tem a personagem principal, as personagens mulheres que estão em segundo plano aqui, sendo que o Capitão Adama, tudo bem, ele é um personagem muito importante, afinal de contas, claro, ele é o Capitão da Galáctica. Mas nós temos a presidente aqui, né? Certo? Então, o presidente, dentro da história, quem assistiu a série sabe que ela é muito importante, tanto quanto ele, né? Mas nós temos aqui uma escolha de quem fez o jogo, então ele tá em primeiro plano. nós temos esse personagem que eu agora não lembro o nome, mas ele é bem importante também. Ele também vai ser spoiler. Um Silent, né? Spoiler! E a Starbuck, que vai ser na original um homem, né? É um personagem homem, é que ela vai ser uma mulher. Também, segundo plano. Em relação, né? Então pega as relações aqui dos dois e aqui dos dois. É que ela tá com muita roupa, por isso que ela não tá. Ela não tá na frente. Se ela fosse. Outro problema. Que é uma questão de jogos digitais, né? Que a gente sempre fala, né? Então, e a representatividade da mulher como objeto, como mulher samambaia, né? Aquela mulher que tá aqui do lado balançando só pra chamar a sua atenção pra aquele negócio. Que ela vai participar realmente daquele jogo, exato, né? Muitas vezes a gente vê um jogo não só no board game não tanto. Aliás, é um ponto positivo, mas em jogos digitais que tu vai ter a representação de uma mulher, que ela vai estar, enfim, seminua e ela não vai participar do jogo. Em um momento, né? Então, ela mesmo sendo um personagem jogável, muitas vezes é. Às vezes, mas muitas mulheres nem são jogáveis, né? Elas estão ali só pra. E a gente tava comentando aqui antes de gravar, né? Que no board game, no nosso hobby, a gente tem 3%. Não. Num chute. No nosso canal, você que está assistindo agora. No nosso canal, você é 3% feminino. É, você é 3%. É, você é mulher. 3% do nosso público hoje. É mulher. No último vídeo que a gente fez, a gente tava olhando as statistics, e 3% é mulher, 97% é homem. E não bate, né? Porque não bate, porque na rua não tem 97% de homem e 3% de mulher. Nós temos 51% de mulheres no mundo, né? E até por isso, assim, e outra coisa importante também citar, que na última Gen Con, 5 dos principais lançamentos colocaram uma mulher na capa do lançamento, de uma outra forma, porque a gente foi fazer uma olhada aqui nos nossos jogos de board game, a quantidade de board games que a gente tem, que as mulheres estão em segundo plano, sempre um personagem herói na frente, masculino, e a mulher está em um plano reduzido, né? E isso, de certa forma, fala da representatividade, né? Não sei se você quer dar uma opinião sobre isso, sobre representatividade, Carol. Olha, até eu, trazendo mais discussão pra mesa aqui, né? Porque a gente até tinha dito antes, porque existe uma máxima não, né? Mas existe aquela frase que assim, ó, board game, né? Jogo de tabuleiro é coisa de homem, tá ligado? Tipo, é homens que se encontram pra jogar, não sei o quê, deixa sua mulher em casa, né? Sim, e tal, né? Sai, sei lá, na terça-feira, né? É a ideia que a gente ouve muito na Lens, ó, hoje minha mulher tá fora, hoje eu vou ganhar. O dia que dá liberado, tem o maior movimento aqui na terça-feira, que é o dia que a mulher não... Mas é terça-feira, né? É que é o dia do futebol, né? Só que daí a galera não joga futebol, né? Não, é quarta, eu já não sei. É, sei lá. Que guarda, eles assistem futebol, eles jogam futebol. Muito bom, obrigado pela informação. Eu não sou do futebol. Mas então, o que acontece? Vai lá... E a galera sempre se une. E daí, tipo, de quando tu vai trazer a mulher, geralmente é a namorada de alguém. E daí tem. Até esse tempo eu até me lembrei disso, que fazia muito tempo que não vou ver isso. Que assim, ah não, tá jogando de casal, ah, os dois vão se ajudar, tá ligado? Ou vai dar briga. É, então tu não traz pronto, a tua. Né? Não. Então tu não traz a tua mulher, porque senão ela vai ficar de banco de recursos pra ti. Exato. Ou vocês dois vão dar uma briga xarope na mesa. Então não traz uma. Vão dar uma briga. Em várias jogas que rolou e tal. Assim, eu já ouvi o cara dizendo assim, não traga uma namorada. Ou todo mundo traz namorada, ou ninguém traz, sabe? Sim. Então é o clube do olhinho, tá ligado? Sim. É um coisa. Board game é pra menina. Com certeza, mas claro. Board game é pra qualquer pessoa. É, porque... Não é, não tem. Board game não tem um sexo definido, uma identidade definida, com certeza. O que acontece é, como a gente tem um clube do Bolinha que se fortalece. Rolada aqui no clube do Bolinha. Rolada no clube do Bolinha. Que se fortalece. WhatsApp da Lens, estou olhando pra você. Estou olhando pra você nesse momento. Né? Verdade, que se fortalece com piadas, se fortalece com piadas que não são preconceituosas nunca, porque eles nunca são. Com reafirmações de preconceitos contra mulheres, fazem mulheres não vir. Primeiramente, board games são pra todo mundo, board games não tem preconceito de gênero ou identidade. Então sim, board games todo mundo pode jogar, e aliás, todo mundo, eu digo crianças, né, adultos sim. E pessoas, enfim. É pra todos pra os mundos. Pra todo mundo, né, mas sim, dependendo do ambiente, na Lens a gente não tem tanto isso, a gente tem algumas coisas pontuais, mas é um lugar muito mais friendly pra mulheres e pra famílias do que outros locais, né. Mas por que mulheres, na sua grande maioria, não vêm jogar jogos de tabuleiro? É porque elas não se sentem confortáveis no ambiente, né? Então, desde elas não vão se sentir confortáveis porque alguém vai fazer alguma piadinha em relação a elas, ou porque vai acabar um jogo e a razão porque ela perdeu o jogo não é a mesma razão porque os outros perderam o jogo, mas sim porque ela é mulher. Então, essas coisas minam a confiança de qualquer pessoa, né? Sem dúvida. Então, muitas vezes é por isso que mulheres não vêm pra cá. A gente tem até na Lens, né? A gente tem as meninas que vêm a Alone, né? Tem ela, vem duas amigas, mulher que vem e já faz amizade com certeza, mas eu concordo que a mulher acaba tendo que ter uma resiliência maior. Muito maior, né? Porque para pra se... É, porque determinados tipos de brincadeira... Que não deveria ter. Que a gente tem aqui uma... Que não deveria ter, ah, não, aquela ali é tipo homem. Não, que significa? Não, ela é mulher. Não, essa piada não é legal. Essa piada não é legal, é tipo o homem que tá aqui com a gente olhando. Mas depende de pessoas, por exemplo, pra mim há problemas às vezes quando alguns meninos falam, sim, eu falo, né? Então, mas isso é quem eu sou. Então pra mim não tem problema acontecer isso porque eu vou chamar a atenção da pessoa. Tu tem uma resiliência maior. Exatamente, mas eu quero que mais mulheres venham. E não se sinto do jeito que eu me sinto às vezes, né? Então acho que o meu trabalho de campo aqui na Lens é pra que as mulheres possam vir e se sentir acolhidas. E muitas vezes, agora tu falando de perder e tal, etc. Eu me lembrei, já veio uma vez pessoas, eu já vi já em jogos, tal, não na Lens, mas de jogando um jogo pra dois, um casal, e a mulher ganhar do homem e o homem se sentir mal, assim, pô. Como é que... Porque hoje a gente tem uma questão. É, como é que eu aprendi pra minha mulher? Igual que você chega mais com a mulher. O homem tem que ganhar mais, ele tem que ser mais inteligente que a mulher. Sim, mas é que, por exemplo, no meu caso isso não acontece. Não, né? claro. Não, tipo, mas pra mim não é uma. Não, mas você sabe que existe. Entendo, esse negócio é assim, como assim, cara? Tipo, tu é burro, ponto. Tá ligado? tu joga mal, tá ligado? Não, entra pra seita. Entra pra seita. Aceita que dói menos. E ele fica brabo com isso. O que mais faz é perder na Lens, em qualquer. Tipo, se vocês entraram. Eu não ganho na Lens. Se vocês entraram no hobby pra ganhar, sinto lhe dizer que não ganhará. Você tá no. Provavelmente no hobby errado. E é importante também, eu vejo que muitas vezes quando fazem um evento assim, a noite das meninas, né? Tem. Girls jogam RPG. RPG Girls, não sei o quê. Por que que as mulheres ainda fazem isso e acabam sendo criticadas? Eu entendo porque elas não têm esse ambiente que a Carol falou, que a gente tenta criar aqui, claro que com algumas falhas, como ela falou, mas sim, que porque são pessoas, é muita heterogeneidade, né, entre as pessoas. Mas se tem a tentativa, né? Mas assim, elas criam por quê? Porque elas querem um ambiente que seja possível ela conseguir tá tranquila pra jogar, mas que ela não vai... segura, exatamente, né? Exatamente. Isso parece muito fora do contato pra homens, mas isso é muito importante pra mulheres. Exato. Se sentir segura. E não é só o lance, porque eu vejo às vezes assim, ó, a cara diz, ah, não, mas lá nunca ninguém cantou ninguém, não é só isso, galera, não é só vai ser cantado, vai se sentir... Não, mas às vezes é desconfortável com o próprio conjunto, com o tipo de conversa, claro, com a proposição do que ela tá fazendo, até essa própria coisa, tipo, pô, você acabou de ganhar um jogo numa mesa cheia de homens. Aconteceu essa semana passada, uma menina tava aqui com um casal e ela ganhou de todo mundo, e todo mundo ficou, ah, brincadeira, perder pra uma mulher. E eu disse, que isso significa? Cara, tipo, nada a ver, você perdeu pra alguém que joga melhor que você. Eu só fico bravo quando eu pergunto Cassali, porque eu não sei como é que o Cassali consegue ganhar aquela cara. Cassali é pouco. Mas, por exemplo, agora, semana passada a gente jogou a Alhambra, que tá aqui, né? Sim. E o Fernando, ele brincou, eu ganhei o jogo, ele brincou, não, mas esse jogo, ele brincou, claro, né? Não, né, gente, esse jogo é de menina, né? Porque fazer pontos é coisa de menina, né? Então essa coisa de quebrar, essa ideia de que o que é de menino, o que é de menino? Né? Somos adultos, já passamos essa fase. Claro, eu sei que vai ter muita gente nos comentários, esperamos que vocês comentem muito, porque é pra vocês comentar, dizendo assim, não, no meu gente, grupo... Vai responder, né? No meu grupo isso é não assim... Acontece. Não, porque meu grupo... Mas olha só, quando você abre a sua cabeça um pouco mais, você consegue enxergar que o mundo vai além do seu grupo. E que às vezes aquela coisa que você acha que não acontece é porque nenhuma menina foi que nem a Carol, assim, mais resiliente, e chegou lá e falou, puta, esse negócio eu não gostei. Ela aguentou lá, né? Porque elas isso vêm aguentando. Isso faz parte de muitas mulheres, né? De aguentar. Ah, não, eu aguento aqui, beleza. Pra mim não ser excluída do grupo. Com certeza. Né? Porque senão não vão me convidar mais pra jogar. Acontece muito. Usa aquele mecanismo de defesa de começa bate lá. Bate primeiro, né? Bate. E tu vai lá e dispara na piada antes. Ela tá dá, ligado? É o mecanismo e daí, de defesa. Porque acontece, e aconteceu. Aconteceu. Aconteceu. Mas... Tu tem provas cabais? Filmagens? Não tem. Mas não com mulher, mas muitas vezes com negros, né? A gente discutia antes de ligar a câmera aí, que até existe, por exemplo, Lords of Waterdeep. Os ladrões são negros, são negros. São blocos são pretos. E são negros, né? A ideia é escuro. E daí, quando foram jogar, o Júlio até tava explicando. Eu tava explicando o jogo. Chegou aí e disse assim, daí tinha um grupo de pessoas brancas com uma pessoa negra junto jogando. E daí chegou lá e disse, Quando... Tá, explica. É, é tua. Os guerreiros são laranjas, os magos são lilás e os pretos são ladrões. E a pessoa negra, ela, antes que alguém fizesse qualquer coisa, disse, achei conveniente. E caiu na gargalhada, todo mundo riu, né? Só que é extremamente constrangedor, porque é, uma é um reforço de uma coisa que... Ah, e aí você vai é olhar um pra mim e vai dizer assim... Mas é um jeito de... lidar com essa situação. Cutucar, então é, eu falo, sim, primeiro, eu que sou negro, falo exato da piada, tiro toda a atenção da piada, baixo a piada, logo eu, claro, eu que fiz a piada, bem, eu sou dono, né? Eu não me preocupo com isso, não, é, tem não problema. Mas eu acho que o mais importante, pra gente não estender demais, que esse rolada já tá ficando enorme, talvez... Uma rolada vai, é grande, é, né? Uma rolada é gigante, enorme, aqui, é uma rolada enorme. Mas né, vai que o pessoal gosta de rolada grande, né? É, né? Quem não gosta, né, de uma rolada grande? É, quem não gosta? Que quando você for jogar e você abrir um pouco mais a sua cabeça pra prestar atenção naquela, como você se comporta, como você lida, se aquilo não tá, de certa forma, incomodando alguém. Porque não adianta, board game é uma experiência social. Com certeza, e você, sim, quer estar de novo com aquelas pessoas, quer fazer amizades. A gente enxerga aqui na loja, né? Grupos de amizades se criando, as pessoas se conversando, trocando ideias, sendo muito legal, e aí não interessa a cor dela, o gênero, a opção sexual, é, elas estão ali por um assunto que está acima, que é o board game. Isso é tão bonito que, não, é tão legal, que a gente tem que trabalhar para que fique cada vez melhor, e passa também pela nossa consciência. Alguma consideração final, Carol, sobre isso? Não sei se gostaste da nossa rolada. Gostei aí, de da participar rolada, da rolada. Sim, acho importante falar sobre essas questões, porque falar sobre um jogo social como é o board game é falar sobre pessoas, e falar sobre pessoas é falar sobre isso também. Então fico muito feliz que os meninos estão falando sobre isso aqui na Lendes. Gostaria de apontar também que as mulheres são bem-vindas à Lendes, né, meninos? Então venham, por favor. E a qualquer grupo de board game pelo Brasil. Qualquer grupo, com certeza, não só aqui, né? Temos certeza disso. E que se você é mulher que se sente sozinha no seu jogo, que quer jogar, mas tem vergonha, venha até aqui. Pois será bem acolhida pelos meninos, me encontrará provavelmente, poderá ficar conosco. A Carol habituei aqui. É, então não tenha medo. Não tenha. Alguma consideração final? Né, agradecer a presença da Carol, né, já fazer, né, eu e o Júlio agradecemos aí toda a equipe do Rolada. Que hoje a nossa equipe tá grande. É, tá grande, né, a gente tem... Tem uma galera em volta aqui da gente. Tem 40 pessoas, né, tá se profissionalizando. Aqui, né? Muito que essas. Tá profissionalizando, mas, pessoal muito bom de estúdio. É. E a gente... então, agradecer a presença da Carol. E gostei muito de falar sobre esse assunto. Gostaria de explorar ele muito, exato, muito mais, né? Certeza. Até a questão agora começou no jogo digital, né? Que começaram, exato, a xingar jogo que nem uma mulher e tal. Tu vê, isso, player. E a gente nem se falou. Nem vamos entrar, tem, né? Porque tem muito, uma gama muito grande para futuras roladas aí. E gostei muito de estar hoje preso na mesa. Gostei da cerveja que apareceu magicamente com uma cerveja amarela no nosso copo. Exato, uma APA, né? É. A Loba. É. Esse episódio está sendo patrocinado pela Valhalla, né? Tem papas na língua. Eu lá, acho importante fazer um pedido aqui. Se vocês acham importante ter uma representante feminina aqui, então, sempre no programa. Pediu. Bota aí nos comentários se gostaram da apresentação. Parei pressão para os meninos me convidar mais, pra gente poder falar sobre board games mesmo, falar isso, sobre como eles jogam. Exato, então, olha aí, ó, a Carol acabou de botar um problema na mão de vocês. Comentem, tragam os seus memes. Se não, eu vou oprimir. Se vocês não comentaram, eu vou oprimir. Vou ter preconceito aqui, ó. Só macho aqui. Vou trazer quatro homens aqui. Vai ser loucura, vai ser uma rolada daquelas. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, William. Até a próxima rolada. Tchau. Tchau, falou. É isso, pode fechar aí. Pergunta do Ramon Casagrande. E aí, o que vocês acham? Pode ser um gateway? Uma entrada Zombicide? Zombicide? Eu acho que o Zombicide é bom porque ele atrai a galera que já é gamer, que joga RPG, que mexe com miniatura, né? Mesa, é bonito. Game of Thrones não. Game of Thrones não. Não sei que é traumatizar. Que ele é um jogo comprido, complexo, com muitas regras em formato de fases. Uma coisa que a gente percebe é que jogos com muitas fases de ação não são muito bons. Muita regra é ruim. Exato, porque a pessoa tem que lembrar da sequência, tem que lembrar o que ela pode fazer em cada momento. Então, muito cuidado com isso. O Henrique Coelho quer saber, né, quando o jogador comercial passa a ser um gamer. Na verdade, ocasional. É um conceito muito amplo, né? O que é um gamer, né? Tipo, só ser um jogador é qualquer um. O cara que jogou casualmente pode ser um gamer, mas ele é um jogador casual e tal, etc. Eu acho que no momento que ele passa a gostar e a jogar mais, né, vezes frequentemente, quanto mais frequentemente ele jogar, mais gamer ele é. O que é um gamer? É quem gosta de jogar, obviamente. É. Pode ser um gamer, o cara pode ser um gamer no final da primeira partida que exato. Ele teve. É. Aí você diz assim, nossa, que foda, quero mais, é isso aí. Bora lá, que é isso aí. Como fazer, então, o Christian Bobson dizendo como fazer o cara que só joga party pros hard? Colocar um hard. Bate nele, eu acho que bater. Não, é brincadeira. Eu acho que você tem que oferecer, né? Ter paciência. Tu tem que ir subindo aos poucos, né? Introduzindo jogos com um nível de complexidade um pouco maior, sempre um pouco mais. Nível de regra e tal, etc. Ou larga logo o hard na mesa e vê se. Né, vai num susto. Se ele pegar também. Um Eldritch, curtir claro. Eldritch e tal, deu. Daí depois daquilo não, ele pode descer, né? Exato, então, sem dúvida. Temos aqui também uma dúvida, eu acho que é a principal dúvida do. Quem é Sobral? O Dromion. Cara, eu falei um segundo Sobral, que nem nesse vídeo eu falei sobre Kassali, né? Não perguntem quem é Kassali. Não vai perguntar. Pode não. Mas Sobral, ele é uma entidade cósmica da lei. Inclusive comentou no vídeo. Comentou no vídeo lá, você pode. Que estupra os jogadores, né? No Terra Mística. No Terra Mística ele joga, apesar de ele dizer que não, ele vai continuar dizendo que não. Mas ele é o cara que Sobral convida pra você pra jogar e ele faz você ficar humilhado, ele faz 40 pontos a mais. Que mentira, agora nos últimos jogos ele tá perdendo no Terra Mística. Pra tentar provar um ponto que ele não... Não adianta, Sobral. Então a gente queria aproveitar e agradecer ao Gui Paredes pelo comentário aqui, né, falando do Rolada, que ele era jogador de RPG e começou a ser jogador de board games. Um obrigado ali pro Anderson Carollo, que falou que é um jogador experiente, né, que não é um Sobral, que ele faça os jogadores dele jogar. Agradecer ao Antônio Ricardo, da sala de jogos do Guarujá lá. Da Baixada Santista, parabéns pelo processo e obrigado por assistir os nossos vídeos de gameplay, apesar de ter gente que não gosta tanto, né? Vamos tentar não cortar o meu orgasmo, né? Cortaram o meu orgasmo. O Alex Anjo, agradecer pelo comentário e ele achou uma delícia essa rolada. A gente também adora a nossa rolada. Douglas Vieira, obrigado pelo seu comentário. Gustavo Sobral, né, que comentou. O Henrique Coelho também. Christian Bobson, o Smashing Pumpkins também deixou. E ele gostaria de algumas dicas para acompanhar notícias sobre lançamentos e eventos. Eu acho que a Board Games Brasil e o Ludopedia fazem um bom serviço nesse sentido. Né? Inclusive tem a newsletter da Ludopedia, a gente fica sabendo. Mas claro que se você acompanhar sites gringos, né? Para quem gosta de card games, o Team Covenant também, o Dice Tower, essa galera aí que você consegue acompanhar mais lançamentos gringos e nacionais. E o João José aqui, o último comentário, falando que o Risk sempre muda alguma coisa das regras, inclusive botou um link, quem quiser ver, só ir lá no vídeo. E continuem comentando, né? Continuem comentando, porque a gente vai estar respondendo, né, os seus comentários e espero que você se sinta mais participativo, né, pra sentar aqui nesse lugar na nossa mesa. E ficar olhando pra gente aqui, porque o nosso objetivo é lidar cada vez mais roladas. Né? Até a próxima! Até a próxima! Fechou. Muito bom. Não acabou a bateria, tá bom. Não acabou. Acabou, mas eu não quis contar pra vocês.